Na noite a tua voz ressoa. Não temas, Abrão, estou aqui. Teu escudo, tua recompensa. Olha as estrelas, o que eu prometi. Olha as estrelas a brilhar. Assim será tua semente, promessa do eterno fiel. Eu sou o Deus que é presente. Senhor, eu sou sem herdeiro. Eliézer não é meu futuro. Mas tu falas com poder. De mim vem o sonho puro. Promessa do eterno fiel. Eu sou o Deus que é presente. Na escuridão eu tremo, mas a luz da tua glória, tua aliança me acalma. É em ti que está minha história. 400 anos de dor, mas a liberdade virá. Com riqueza e com amor, teus filhos a terra voltarão já. Do eterno fiel, eu sou o Deus que é presente. Eu tirei-te de Ur, meu amigo, prometi-te a terra em paz, na boa velhice em abrigo. Teus descendentes eu guiarei, assim faz. Olha as estrelas a brilhar. Assim será tua semente. Promessa do eterno fiel. Eu sou o Deus que é presente. Semente, promessa do eterno fiel. Eu sou o Deus que é presente.